Yeah. And fight it. Yeah. Yeah. Eles nos deram fome, sede, dor. Drama matou, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso, então nos deram fome, sede, dor. Drama matou, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso. Eles não querem que esse mundo seja nosso. Eles não querem que esse mundo seja nosso. Então nos deram fome, sede, dor. Drama matou, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso. Acredita em karma mais do que em armas. Por isso dei amor e eles merecem bala. Lealdade e crime, irmão, nunca se fala. Até pode tá na mesma casa, não na mesma sala. 10 anos nesse jogo, eles não vê o esforço. 10 anos nesse jogo é pra mostrar que eu posso. Tentando afrouxar a corda no pescoço. Descalço, eu tô correndo, parar, eu não posso. Me jogam esquecido no fundo do poço. Desfaz da minha rima, mas que é meu negócio. Desgraça para nós, eles falam que é pouco. Distante desse mundo que não tem remorso. Essa é a nossa vida. Transformam jovens negros em esquadrões suicidas. Pros lugares que eu tive, amigos que eu tive. Pros que hoje tem famílias que entre nós não mais vivem. Temos tanto ódio de sobra, estamos sempre no revide. Somos escravos modernos, eles não nos querem livres. Dizem que a vida é um jogo, forca. Jurei amor eterno a minha primeira dama, mas aprendi que esse é um xadrez, que eles transformam em peões aqueles que não têm grana. Então proteja a sua rainha, enquanto o rei branco tá na mira. E ainda blinda a tua família, que nós busca melhoria enquanto o outro lado atira. Eles nos deram fome, sede, dor. Drama matou, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso, então nos deram fome, sede, dor. Drama matou, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso. Eles não querem que esse mundo seja nosso. Eles não querem que esse mundo seja nosso. Então nos deram fome, sede, dor. Drama matou, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso. Dizem que a vida é um jogo, forca. Jurei amor eterno a minha primeira dama, mas aprendi que isso é um xadrez, que eles transformam em peões aqueles que não têm grana. Então proteja sua rainha, enquanto o rei branco tá na mira. E ainda blinda tua família, que nós busca melhoria enquanto o outro lado atira. Então nos deram fome, sede, dor. Drama mata, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso. Então nos deram fome, sede, dor. Drama mata, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso. Eles não querem que esse mundo seja nosso. Eles não querem que esse mundo seja nosso. Então nos deram fome, sede, dor. Drama mata, prende que se foda todos eles. Esse mundo vai ser nosso.